vira essa página. Troque o livro! Vamos escrever uma nova história, agora sem você, bebê. Não tem mais o que conversar. Se não quer entender, eu posso desenhar. E ainda tô perdendo tempo pra dizer. De hoje pra trás não quero nem saber. Eu não quero mais quem me puxe pra trás. Muito obrigado, pode ir, só vai. Só vai, vê se me esquece, esquece. Vê se desaparece, me esquece. Oh, por favor, me deixa, me deixa. Vou de carreira solo, princesa. Vê se me esquece, esquece. Vê se desaparece, me esquece. Oh, por favor, me deixa, me deixa. Vou de carreira solo, princesa. Mais o que conversar. Se não quer entender, eu posso desenhar. Ainda tô perdendo tempo pra dizer. De hoje pra trás não quero nem saber. Eu não quero mais quem me puxe pra trás. Muito obrigado.